Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o Ratoscast, podcast oficial dos ratos de cinema. E essa é a nossa quarta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo. Ele não é o Beto Carreiro, mas também dá as suas chicotadas. Renato Maciel. Nossa Senhora, Jesus. Salve, rataria. Beleza. Eu tinha alguma coisa pra falar, mas depois... Que depois dessa, né, Renato? Eu não tenho nem mais o que dizer. Aqui com a gente também, ele não é o Fábio Júnior, mas também se banha em sangue, Marcelo Pereira. Olha lá, e aí, cara amigos, estamos aqui para mais um cast mensal, onde passaremos a limpo o mês do Oscar, do meu aniversário e do carnaval. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar nossos episódios antigos no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo nosso Twitter, no @ratos_cast, ou pelos nossos e-mails, ratoscast@gmail.com ou contato@ratosdecinema.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes e pelo Castbox. Nosso tema de hoje, como fazemos todo mês, são os filmes do mês de fevereiro de 2017. Teremos um cast muito especial, como o Maguinho falou, com vários filmes. O pessoal aqui agora vê quase tudo que estreia. Prepare-se, porque vai ter um apanhado de muitos filmes especiais. Com certeza você viu ou quer ver. Antes, porém, eu quero fazer um comunicado. Maguinho. Estou aqui. Vou te falar uma coisa para você e para os nossos ouvintes. Hoje nós temos uma ratoeira. Quente. Detalhe para a pausa. Quente. Uma ratoeira safadinha. Olha. Uma ratoeira assistida especialmente pelo nosso querido Renato Maciel, o nosso rato de coragem. Ratoeira, como eu diria, como eu fiz um poema na Ratoeira do Janeiro, resolvi fazer um poema agora também. Como diria o poema do Furacão 2000, olha de onde vem. Uma ratoeira que dói. Um tapinha não dói, só um tapinha. É, ele já me confidenciou, Marcelo, que ele está de cuecão de couro, entendeu? Fazendo com cast, seu chicote, assim. É claro, óbvio, né? A caráter. Não, eu tô full gimp aqui pra gravação. Renatão, por favor, tá um teaser que vem hoje na ratoeira. Teaser, quase fiz amizade com um grupo de fangirls dentro da sala. Em um momento a gente se uniu. Mais tarde eu vou contar a história. Durante o filme, isso. Durante o filme. Muito bem, Renatão, toda vez que você falar, agora vai ter uma chicotada no fundo também. Ah, que bom. Foda-se. Que legal. Nós vamos começar esse cast, como nós fazemos, com as mensagens dos ratos ouvintes. Aê, porra. I'll be writing to you. Por favor, uma salva de palmas para os nossos ratos ouvintes. Começar com você, Renatão, que foi o homem que mais sofreu esse mês. Jorge Sampaio elogiou o nosso cast sobre a Netflix. Ele disse o seguinte: parabéns pelo cast, vocês tiraram diversas dúvidas que eu tinha sobre a Netflix. Continuem assim. Então, acho que esse cast agradou bastante, né? A gente fez um apanhado geral sobre a história toda na Netflix. O pessoal gostou, cara. A gente recebeu várias mensagens felicitando e pedindo pra gente continuar com temas nesse estilo, assim, né? Pô, legal, Jorge. Obrigado. Bom que você gostou, cara. O intuito era esse mesmo, né? É divertir e informar um pouco mais a galera do Netflix, que é um serviço tão importante, né? A gente recebeu uma mensagem também aqui, pessoa dizendo que você provavelmente iria gostar da ratoeira desse mês, porque você gostou de Eu Fico Louco. As pessoas ficaram surpresas que você gostou do Eu Fico Louco. Eu recebi mensagens, não foram mensagens escritas, foram mensagens, né, ao vivo, de alguns amigos meus do trabalho, falando, pô, o Renato gostou do Eu Fico Louco. Então, se ele gostou desse filme, é capaz dele gostar dos 50 tons. Cara, as pessoas viram. Eu Fico Louco surpreende, de verdade, cara. E é aquele negócio, eu coloquei ele na categoria de surpresa, porque ele me surpreendeu. Eu achei que ele fosse, tipo, um grande lixo, como é a nossa ratoeira de hoje. Mas ele, surpreendentemente, não é. É um filme despretensioso e cumpre o que ele tem que fazer. Eu vou te falar. Eu não acredito que eu tô defendendo o Fico Louco. Eu fiquei curioso. Eu fiquei mais de uma vez, aliás. É verdade, é bizarro. Eu fiquei curioso. Nem eu imaginaria isso. O Antônio HG. Ele disse que concorda com o Renato. Diz o seguinte: La La Land é um grande filme, mas não podemos diminuir a qualidade de um filme como Moonlight. Quem não viu o filme pode ficar com a impressão de que não é um bom filme após ouvir o cast. Exatamente. Não, primeiro eu vou começar com o Maguinho, que foi o cara que falou que o Moonlight não era um bom filme. Eu não falei que é um filme ruim, eu só não acho, dentre os 8 indicados, eu coloco ele nem a quinta força, na minha opinião. É um filme ok, assim, não é nem de longe um dos 5 melhores, essa é a minha opinião. Muito bem. Renatão, será que a gente passou a impressão errada de que o filme não é bom? Não sei, cara, mas fica esse perigo, né? Eu tento até me policiar, por isso que eu frisava essa questão do não querer diminuir o Moonlight, a qualidade do filme, porque eu realmente achei um filme muito bom. Eu acho ele um filme excelente. Não acho melhor que La La Land, beleza? Mas eu acho que qualquer coisa, a maneira que a gente falava às vezes, pode parecer que o filme não é aquilo tudo. Exato, pode parecer que o filme é esquecível, não sei o quê. E a gente até falou isso, pode ser daqui a alguns anos a gente nem esteja falando mais do Moonlight, mas ele teve a sua importância no momento e ele é um filme de extrema qualidade que merece esse reconhecimento. É, eu acho também, Marcelo, que assim, que a dose de emoção que a gente, né, que eu particularmente falei sobre aquela parte final do, né, do cast, pode ter passado a impressão de que eu achei o filme ruim. O filme não é ruim. O filme é um filme bom, não é um filme ruim. Porém, é um filme que falou muito pouco comigo, entendeu? E filmes são muito pessoais, entendeu? A gente recebeu, aliás, várias mensagens parabenizando os dois casts sobre o Oscar, né? O cast antes do Oscar e o cast depois do Oscar. É, legal. Então, não vou falar o nome de todo mundo, mas as pessoas agradeceram. Tivemos uma mensagem aqui pedindo... Ah, não. Essa aqui... Não, ó. O pessoal quer me marcar por uma frase só. Chega. Não vou mais falar... Não, isso aí que não dá, né? Não vou mais falar nome de filme genérico do Harry Potter, chega. Não vou mais falar também nome do Credence. Você está fazendo não, um pouco chega, caso. Não, chega. Já passou, gente. Ganhou um Oscar, parabéns. Não dá, né? Maguinho, olha, ó. Você não consegue falar o vencedor do Oscar, Animais Sapecas e Onde Pulam? Animais Sapecas. Vai ficar nisso até o final do ano, entendeu? Então, Maguinho, por favor, nome do vilão do Animais Frutíferos e Onde Hortifrutam, por favor. Credence! Muito bem. Obrigado. O Marcos Faró disse que ele não gostou do Resident Evil e não gostou do Assassin's Creed. Pô, tamo junto. Mas gostou do cast. Sobre os filmes. Oh, e ele disse eu o seguinte... Eu acho que sim. A nossa função foi cumprida. Foi cumprida. Maguinho, ele disse o seguinte, ó. Ele disse também o seguinte. Não sei como vocês conseguem defender esses filmes de tão ruins que eles são. É nessas horas que eu sinto orgulho dos nossos ouvintes, sabia? É verdade. A gente pagando um mico defendendo os filmes das pessoas. Viram... São diretas, né? Essa porra é merda. Muito bem. Olha só, diversos amigos ouvintes... A maioria pediu para não se identificar. Eles mandaram mensagens concordando, ainda no assunto do Oscar, né? Concordando com a gente sobre a Charlize Theron no Oscar 2017. Diversos amigos. Mandando não se identificar, que não tem se identificar. Por favor. Não querendo problemas em alguns casa. Deles, alguns deles são problemas. Meus amigos e falaram não dá meu nome no cast. Então, beleza. Vai dar template, não fala. Muitos elogios à coluna da Patrícia, nossa coluna rata.doc. Um beijão pra Patrícia, que torceu pro Moonlight. Muito legal, muito legal. Aliás, eu quero até fazer esse adendo, ela tem se superado nos textos, tá? Tem feito um trabalho muito bom. Beijão pra você, Patrícia, parabéns, continue. Toda quarta-feira, eu convido vocês, os ouvintes, a conferirem a coluna dela, rata.doc. E eu convido vocês também a lerem as colunas, as críticas dos nossos ratos participantes aqui presentes também, que escrevem no nosso site parceiro, que é o rotacult.com.br. Críticas todo mês, espetaculares. Estamos lá sempre com críticas muito construtivas. Maguinho escreve como ele fala, então as críticas dele são bem no jeito dele. O Renatão é sempre um cara imparcial. E se você tem dúvida da imparcialidade do Renatão, leia a crítica dele do Rogue One, porque foi a crítica mais sóbria que eu li. Falei isso pra ele. É verdade, então, é verdade. Eu falo para o povo, Marcelinho, é isso. Isso, tá certo. Maguinho, ele escreve para o Meia Hora. E o Renatão escreve pro Globo. Então, mais ou menos isso. Caralho, que estranho. Eu não sei se eu encaro como elogio ou como ofensa, mas tudo bem. Não, Maguinho, cada um fala com o seu povo, tá certo. Eu queria mandar um abraço especial pro Pedro Coelho e pra Bárbara, a esposa dele, pelo nascimento do pequeno cinéfilo, o Oliver. Beijão pra família. Ah, nasceu, que legal, cara. Pois é. Tá bem-vindo. Já falou dele no mês passado. Ei, finalmente nasceu o Oliver. Parabéns. Já vem amante de cinema. Tenho certeza que o quarto dele vai estar todo decorado com pôster. Principalmente que o Pedro é o maior fã de Alien que eu conheço. Ele deve estar quicando pelo Alien. Decoração maravilhosa pra criança. Decoração fantástica. Não é? Então. Belíssimos bichinhos de pelúcia. E a Bárbara adora filme de terror, então já, né, já tem um pacotão fechado aí. Festa de um ano é do Chuck. Pra encerrar, vou mandar uns abraços especiais também pra Jaqueline Chaves e o Felipe Santos, vulgo Minduba. São os amigos Minduba, da Patrícia Costa. Olha! Minduba, mano. Amigos da Patrícia, fiéis seguidores do cast e da coluna Rata.doc. Legal. E pros meus amigos Bruno Marques e Isabela Politi também, fiéis ouvintes do Ratoscast, estão sempre ali comentando o cast comigo. Eu queria mandar também um abraço pros nossos amigos de todo o Brasil. Este mês, mais uma vez, nós batemos recorde de acesso. Então, parabéns para vocês, parabéns para todo mundo que faz o Ratoscast. Nossos amigos de Portugal, Estados Unidos, Irlanda, Japão, Bélgica, Honduras, França e Argentina, sempre comparecendo aqui no Ratos de Cinema e ouvindo o nosso podcast. Cara, isso é espetacular, cara. Realmente, é o reconhecimento de um trabalho. Isso é muito legal, cara. Muito legal. Eu peço pra sonoplastia soltar até uma chicotada de alegria. Por favor. Essa doeu, hein? De tão alegre que foi. Quero saber de vocês, no geral, no apanhado coletivo dos filmes. Renatão, por você, por favor, primeiro. Como foi o mês de fevereiro, o oscarizado e carnavalesco mês de fevereiro para o cinema de 2017, na sua opinião? Ah, foi um mês cheio. Teve muita coisa no cinema e muita coisa legal. Eu particularmente gostei pra cacete. O mês de fevereiro costuma ser um mês interessante aqui no Brasil, porque é quando chegam grandes filmes dessa leva do Oscar, alguns filmes que tentaram vaga e não conseguiram. Então faz ser um mês bem rico pra gente, o contrário lá dos Estados Unidos, né, que normalmente janeiro e fevereiro é um mês bem, bem fraquinho pra eles. Pra gente é um mês bem legal, eu particularmente gostei bastante. E aí, Maguinho, pra você? Não, também, né, é um mês muito movimentado cinematograficamente falando, né, onde praticamente todos, ou a grande maioria dos filmes, como o cara Renatão falou, dos filmes do Oscar, estão em cartaz para nossa apreciação e deleite. Eu mesmo gostei muito, muita coisa boa. Eu também achei que teve filmes para todos os gêneros. E a próxima pergunta que eu vou fazer para vocês, que é o filme favorito do mês, vamos começar logo, né, no topo. Filme favorito de vocês do mês, eu queria até comentar que eu tive uns 3 filmes que eu poderia ter colocado como meu filme favorito do mês. E nem todos os filmes são os que estavam no Oscar, não, hein? Vamos começar, então, com você, Renatão. Posso começar com você? Seu filme favorito do mês de fevereiro de 2017. Foi um pouquinho difícil, como você falou, que tiveram alguns que ficaram na sua lista. Eu acho que tiveram 3 que estavam brigando ali por um lugar pra mim, mas vendo num geral, até em questão de qualidade e tudo mais, pode parecer clichê, mas eu tenho que colocar o Moonlight, grande vencedor do Oscar, pra dor no coração do Maguinho. Eu achei Moonlight incrível, como eu comentei e defendi aqui. Eu acho ele de uma importância, de uma sensibilidade única. Todo o talento do Barry Jenkins na direção, eu achei incrível a maneira que ele contou essa história, a maneira que ele guiou esses atores. É uma história muito, muito particular, baseada na vida do Tyrell Alvin McCraney, que é o autor da peça que foi inspirada no Moonlight. É um lado da periferia, é um lado da comunidade negra, é um lado todo assim que a gente não, do gueto americano, né, digamos, que a gente não tá acostumado a ver. E ele trata temas importantes de uma maneira, sabe, leve, que você consegue entender. Eu acho que a maneira que os personagens são trabalhados, o público se identifica com eles. E isso também vai do trabalho dos atores, do Mahershala Ali, da Naomi Harris, que foram os dois grandes nomes, né, que ganharam indicações ao Oscar. Mahershala foi até o vencedor. Mas eu não vou nem prolongar mais tanto no Moonlight, porque eu já falei pra cacete desse filme. Quem quiser procurar os casts do Oscar, eu falo mais sobre eles lá. Fica aqui, cara, meu filme do mês, Moonlight. Maravilha, Renatão, obrigado. Então, como eu falei, o Moonlight seria um dos meus também. Achei um excelente filme. Não era o meu favorito pra ganhar. Não é o filme que eu mais gostei. Maguinho, eu vou pular, porque eu sei que foi o Moonlight também, né? O seu filme do mês. Piadista. Vamos lá, Maguinho, por favor, seu filme do mês. Então, cara, meu filme do mês, eu não vou me estender muito. É difícil. Esse mês tiveram também uns 3 filmes que eu falei, cara, qual que eu vou botar? Eu escolhi o filme que mais me tocou no mês, assim, sabe? Um filme que eu me emocionei muito, um filme lindo, chamado Lion. Muito, muito legal. Chorei pra cacete. Traz uma belíssima atuação do que, pra mim, foi o melhor ator coadjuvante do ano, que é o Dave Patel. E assim, cara, é uma incrível história real, que é extremamente triste e comovente ao mesmo tempo. Ele não enrola pra contar a história. A atuação da criancinha no início do filme é fabulosa, uma fotografia linda, contempla as diferentes etapas que o filme, que a vida do personagem se passa. É, rapidamente, quem não viu ainda, é a história de uma criança que se perde, né, do seu irmão na Índia, e depois de alguns anos ele é adotado por uma família lá na Austrália. Aí depois, o filme faz um salto de 20, 25 anos, ele já, né, formado, criado, enfim, ele decide ir atrás da sua família lá nos confins da Índia, então, e é, cara, é um filme extremamente tocante, lindo, com atuações belíssimas, e, enfim, fiquei muito contente, me emocionei muito. Meu filme do mês se chama Lion. Muito bem, Maguinho, foi uma surpresa mesmo, pelo seu comentário, fiquei mais interessado ainda. Eu gostei muito. Tá em cartaz ainda. Ainda tá em cartaz, tô querendo ver. O meu filme do mês, assim como esses dois outros filmes, também tava indicado ao Oscar de melhor filme, mas ele era o Azarão, mas é um filme que tava no meu coração e eu, sozinho, só eu, só conheço eu que estava torcendo pra esse filme. O filme se chama A Qualquer Custo, Hell or High Water, do David Mackenzie. Um filme que teve a indicação, além do melhor filme, a roteiro, ao Jeff Bridges como coadjuvante. Eu já falei também no cast do Oscar que o Ben Foster, pra mim, foi o melhor. O Renatão chamou essa atenção, né, que foi um dos grandes atores coadjuvantes. Ele chegou a ganhar alguns prêmios, hein, Renatão? Lá no circuito americano, como coadjuvante. Não foi indicado ao Oscar, infelizmente. Eu já vi esse filme duas vezes. E eu vou te falar por que você tem que ver esse filme. Primeiro porque, se você ver o trailer desse filme, A Qualquer Custo, você vai achar que é um filme sobre assalto a banco. Você não poderia estar mais enganado. Exatamente. O assalto a banco faz parte da história do filme, mas ele não é nem a graça do filme. É um filme completamente intenso, tem diálogos extraordinários. Tem um diálogo nesse filme que o Ben Foster, que, como eu falei, melhor ator coadjuvante do ano pra mim, ele tá paquerando uma caixa no cassino. E ela fala assim: nossa, você é problema, hein? Já vi que você vai ser um problema. E ele fala assim: nos seus últimos dias no asilo, você vai lembrar de mim e sorrir. Olha isso, cara. Olha isso. Tem uma garçonete nesse filme. Uma cena que o Jeff Bridges vai comer no restaurante. E ela fala o seguinte: o que vocês não querem comer? Porque aqui a gente só serve batata e filé. Então me fala, o que vocês... Essa cena querem? É sensacional, cara. Olha, é verdade. Isso, essa cena é maravilhosa. Isso é só um gosto do como esse filme te surpreende. O roteirista desse filme é o mesmo roteirista de um dos filmes que eu achei um dos melhores filmes do ano passado, Sicário. Pelo roteiro desse filme, como esse filme é bem amarrado, ele tem uma dinâmica muito boa, um ritmo muito bom. Eu fiquei apaixonado pelo filme. É uma história profunda, na verdade, é isso que eu queria dizer. Do que você vai achar que você vai ver pelo trailer ou pela sinopse que você vai ler. Então, a qualquer preço. É um filme que estreou no começo do mês, mas se você ainda puder ver, procurar, não perca. Ainda nesse tema do Oscar, houveram outros filmes que estrearam. Vou pedir pro Renatão, já que ele começou, para fazer um apanhado de outros filmes que também chegaram, mas que saíram de mão abanando, que é o caso do Jack, do Pablo Larín, que é um filme que dividiu um pouco, né, o público. E o Estrelas Além do Tempo, que também está indicado a melhor filme. Renatão, esses dois filmes que você tem a falar pra gente, por favor. São basicamente filmes de atores. Eles se destacam... Atrizes, no caso, né? Eles se destacam por elas. Principalmente o Jack tem uma atuação fenomenal da Natalie Portman. A transformação dela na Jack Kennedy é incrível. A voz, a maneira que ela se movimenta. É impressionante. Pra mim, era ela e a Isabelle Huppert ali, pau a pau. O Oscar tinha que ser de uma das duas. Pra mim, qualquer uma das duas, eu estaria satisfeito. Eu mesmo assim, eu tive alguns problemas com o Jack. Eu achei ele um pouco inconsistente. A maneira que ele é filmado me incomoda um pouco. Sei que tem muita gente que gostou muito disso, mas me incomodou um pouco. Eu achei ele um pouco arrastado. Não acho o melhor trabalho do Darín. E eu fui assistir um filme muito empolgado com o diretor, porque você falou muito bem do Neruda. Então eu tava, tipo, tive um pouquinho de problema com esse filme, mas ainda quero muito ver o Neruda. E o Estrelas Além do Tempo é um filme emocionante, é uma história interessante. As atrizes estão fantásticas. A Octavia Spencer sempre roubando cena. Foi indicada ao Oscar mais uma vez, apesar que eu não achava que a indicação dela era merecida. Janelle Monáe, pra mim, tá muito mais interessante no filme. Ou a própria Tasha P. Anderson, que faz a série Empire, ela é muito boa. Tem ganhado mais espaço em Hollywood. É uma história emocionante, é uma história interessante. Eu particularmente não conhecia, mas é um filme que se destaca exatamente por elas e não vai ser tão lembrado daqui a alguns anos. Acho que a história delas é muito mais importante do que o filme. Maguinho, você também viu um filme que também estava indicado ao Oscar, de filme estrangeiro, que foi o Tony Ederman. É o alemão, né? É o concorrente alemão. Você não gostou muito do filme, não foi? Cara, eu vou te ser sincero, assim, cara, amigo ouvinte, me escutem. Eu sinceramente, eu não consegui entender por que esse filme se tornou tão importante, ganhando prêmios na Europa e tal, recebendo a chancela de representar a Alemanha no Oscar, cara. Enfim, quem fala, né, que o filme é uma comédia, viu outro filme. Né? É um tremendo de um dramalhão de extremo mau gosto, cara. Apresenta, cara, em diversas vezes, em sua quase inesgotável 2 horas e 40 de filme, uma série de situações, cara, de pura vergonha alheia. Eu senti vergonha em vários momentos do filme, sabe? Só pra situar, né, ouvinte, o filme fala da vida de um senhor meio bonachão, um bom vivant, que leva a vida fazendo brincadeira, só isso. E isso fez com que ele se afastasse da filha, né, que é uma workaholic, sisuda, mal-humorada e tal. O velho, cara, decide se encontrar com a filha na Romênia pra tentar passar um tempo com ela e ver se o relacionamento entre os dois melhora. Não dá certo, né? E a filha manda o velho de volta pra casa. Aí é que entra o merdelê todo, cara. O velho volta, cara, a procurar a filha fantasiado com uma peruca ridícula, né? Sobre a alcunha de Tony Erdmann, que é um alter ego dele. E ele passa o segundo ato até o final do filme inteiro, cara, contando mentiras, uma mais escabrosa que a outra, em todos os ambientes que a filha está profissionalmente. Ele consegue entrar em reuniões, em festas, né, e deixar cada vez a filha mais envergonhada. O filme é longo, é chato, não tem nenhum sentido, cara, a história do filme. E o principal, é completamente verossímil. Isso não tem fundamento um filme desse. Enfim, não entendo, não vou entender. O filme é muito fraco. Eu não conhecia a história, não, mas pelo que o Maguinho falou, eu acho que eu gostava mais desse filme quando o nome dele era Uma Babaca Perfeita. É meio isso. Excelente. Olha só, com isso a gente meio que encerra os filmes que estrearam do Oscar, né? Mas eu queria falar rapidamente, queria que o Renatão falasse de dois filmes que antes de estrearem e receberem as críticas e tal, eles vinham sendo muito comentados como filmes para possíveis indicações ao Oscar, que foi o A Lei da Noite, do Ben Affleck, e Armas na Mesa, do John Madden, que é o diretor do Shakespeare Apaixonado, já ganhou. Sim. Já esteve ali, né, no meio do Oscar e tal. Muito se falou desses dois filmes, né, que poderiam conseguir alguma indicação aqui e ali, só que não chegaram com força. Pode falar um pouco desses dois, Renatão, por favor? Posso. O Armas na Mesa eu achei um filme muito mais interessante. A Jessica Chastain foi indicada ao Globo de Ouro por ele, melhor atriz dramática. O nome do filme é Miss Sloane, pra galera que tá ligada no Globo de Ouro. Esse filme aqui passou muito batido no Brasil. Ele é interessante porque trata da grande polêmica da política americana em relação à ação do lobby das armas dentro do Senado, sabe? Que acaba interferindo nas decisões do Poder Legislativo. É um filme bem, bem político. Tem um elenco poderoso, um elenco interessante, cabeçado pela Jessica Chastain, que tem uma atuação fantástica, merecedora até de uma indicação. Tem uma das melhores situações de carreira dela. Ela faz a Elizabeth Sloane, que é uma lobista de Washington. Ela cai em alguns clichês da personagem, né, do tipo de workaholic que ela é, mas ao mesmo tempo ela dá uma humanidade no personagem que acaba dando algo mais interessante no filme, sabe? Uhum. É um filme bem legal. Ele é longo, tem aquelas reviravoltas clássicas de filmes de tribunal, filmes políticos assim, mas é interessante. Eu recomendo demais, especialmente pela Jessica Chastain. Eu até coloquei isso na minha crítica lá no Rota. Ele me lembrou um pouco Michael Clayton, não sei se esse filme, sim, do George Clooney. Sim, sim. Conduto de Risco. Lembra um pouco o Conduto de Risco, mas ele se diferencia especialmente pela maneira que a Chastain constrói a personagem dela. Já o A Lei da Noite, eu fui ver levemente empolgado, porque eu gosto muito do trabalho do Ben Affleck como diretor, e ele veio do Argo, que foi o filme que deu o Oscar pra ele como o melhor filme. Então, acho que todo mundo, inclusive a própria Warner, estavam apostando bastante nesse filme. E parece que ele ligou o piloto automático, sabe? Na hora de dirigir o filme, na hora de atuar, a gente sabe que quando o Ben Affleck quer, ele liga o piloto automático mesmo. E o filme é muito preguiçoso. Ele é chato, ele é clichê, nenhum personagem é interessante, nenhuma das relações dos personagens é interessante. É um filme completamente esquecível, ele tem um design de produção legal, um figurino legal, mas... É um filme preguiçoso e esquecível. Engraçado, Renatão, é rapidinho, Marcelo, que ele vem de dois filmes bastante irregulares, esse e o Contador, né? Eu levo como em ator, consideração diz, como ator, isso, em consideração a carreira dele de diretor. Acho que os três filmes que ele dirigiu, se não me engano, são três. O Gone Baby Gone, o The Town e o Argo. É Medo da Verdade, Atração Perigosa, né? E o Argo. Eu acho os três fantásticos. Muito bom. São ótimos. Sendo o Medo da Verdade o primeiro, eu acho disparado melhor, na minha opinião. Eu acho muito bom. Eu também e acho. E é estrelado pelo vencedor do Oscar, Casey Affleck. Casey Affleck, irmão dele. Muito bem, o filme é excelente. E esse, o A Lei da Noite, é realmente o ponto fora da curva da carreira do Ben Affleck como diretor. É realmente um filme bem ruim. Eu vi A Lei da Noite também, a gente chegou a comentar sobre o filme um pouco antes. Eu fiquei surpreso porque, primeiro, o filme foi dirigido e escrito completamente pelo Ben Affleck. Ele te vende pelo trailer um filme de gangster, né? Sim. Ele é isso no primeiro e no terceiro ato. Só. O segundo ato, que é a parte mais chata do filme, ele toma um rumo completamente inesperado, que nem no trailer você acaba descobrindo. Ele sai lá, né, de Boston, vai pra Flórida, e aí tem uns conflitos bem bobos. Apesar de que tem uma personagem que eu gostei, que é a personagem da Elle Fanning, até surpreende nesse segundo ato e tal. Boa atriz esse garoto. O personagem do Chris Cooper eu achei legal, mas também não concordo que não é tão interessante. E aí no terceiro ato você tem uma conclusão muito repentina, muito irrelevante. Ele tentou colocar um quezinho de... Daquelas reviravoltas finais de grandes filmes de gangster, sabe? Sabe o que tipo me pareceu? Sabe o que me pareceu, Renatão? Que ele, de alguma forma, ele se apaixonou tanto pelo papel dele. Porque todos os personagens desse filme são pontes para o Ben Affleck, né? Ben Affleck tem todas as cenas e todos os personagens que entram, são vários, um elenco milionário, atores famosos, são pontes para ele, Ben Affleck, aparecer. Então, me pareceu que ele gostou tanto daquele personagem que ele quis fazer uma continuação. Porque a única maneira desse filme terminar... bem, era se, né, como qualquer filme de gangster. Como é que termina um filme de gangster? Pô, né? Quem sabe filme de gangster sabe o que eu tô falando. Eu tive a impressão de que ele... Cara, se ele tentou isso, coitado. Mas enfim, eu tô me estendendo um pouco na Lei da Noite, mais do que os outros filmes, porque foi o meu pior filme do mês. Olha! Já queria deixar isso... Quase entrou no meu. Quase foi o do Renatão, muito bem. Decepção forte com Ben Affleck. Aproveitando que a gente tá falando desses filmes, quase entrar no Oscar. Surpresa do mês pra vocês, um mês de vários filmes interessantes. Maguinho, você, sua surpresa de fevereiro? Minha surpresa vai para Keanu Reeves e seu John Wick. Tem uma crítica minha lá no Rotas, né, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais no filme. É bom demais. E o que eu acho assim, como é bom quando um ator, ele acha o seu personagem. Eu, assim, demorou um pouquinho pro Keanu Reeves achar, mas enfim. Eu acho que no John Wick, o filme é um belíssimo filme de ação. É estupidamente bem filmado, sabe? Com pouquíssimos efeitos visuais e muito efeito prático. Isso dá uma veracidade para as cenas. E as cenas de ação, que são diversas, elas praticamente têm o mesmo nível de qualidade, que é fantástico. Super bem coreografados, o diretor ele deixa a câmera ligada e a cena flui. Não tem picote, você entende tudo que está acontecendo. Como você mesmo falou, Marcelo, em off, é uma bela homenagem aos filmes de ação, aos filmes... asiático, cinema mudo, é uma verdadeira ode, cara, ao cinema de ação, entendeu? Pra quem não sabe da história, John Wick, o Keanu Reeves tem que voltar à ativa, né? Ele tem que ajudar, né, naquela irmandade, ele tem que ser fiel, né, e não pode dizer não quando uma pessoa da irmandade pede ajuda. E aí ele vai pra Roma, né, o filme com um pouquinho mais de grana, né, te leva pra Roma, onde ele vai tentar executar esse trabalho. O filme me lembrou muito de um famoso jogo chamado Siphon Filter, cara, que eu joguei muito, cara, que só tem headshot, assim. O headshot é o clímax do jogo. E o John Wick, nesse 2, se no 1 ele já matava milhares, nesse, eu até falei lá que ele tinha que ter aquele contador que tem no filme Top Gun, né, que as mortes vão centenas. O filme é muito legal, cara, divertido, um filme de ação que daqui a pouquinho aí, daqui a alguns anos, tem essa franquia como uma franquia cult. Maravilhoso. Eu queria falar brevemente sobre o John Wick, porque eu falei o mês inteiro do John Wick no ouvido de todo mundo aqui do cast. É um dos filmes que eu mais estava aguardando, né, até coloquei na minha expectativa. É verdade, Marcelo. Duas coisinhas, rapidamente. John Wick é uma sequência. Muita gente tá indo pro cinema achando que é um filme. O primeiro filme de uma série. E não é nem isso. A produtora cagou quando o primeiro filme chegou aqui. O primeiro filme se chama John Wick. Só. E eles traduziram aqui para De Volta ao Jogo. Que, aliás, tem na Netflix. Vai ver, porque é o primeiro filme dessa franquia. Esse, no original, se chama John Wick Chapter 2, ou seja, capítulo 2. E aqui ficou como Um Novo Dia para Matar, que parece um título genérico do James Bond. Então, assim, eu estava no cinema e eu vi algumas pessoas comentando, depois de sair do cinema, ah, é um filme muito louco, não explica tal. Sim, é um filme muito louco, mas ele se explica sim. Se você ver o primeiro, você vai entender que existe toda essa questão da irmandade, que o Maguinho falou. É muito importante, até porque quando acaba um, já começa o outro. Exatamente. Exatamente. Não, eu acho que é um dia, né, de diferença, né? Eu acho que é mais ou menos isso, porque o filme, o primeiro termina na noite, o segundo começa na noite, você vê que passou um tempo ali, que ele já tá mais recuperado e tal. Então, eu só queria reforçar isso que o Maguinho falou, o Keanu Reeves, 52 anos, se eu não me engano, de idade, fazendo, cara, coisas que você não... Tá bem, né, cara? Tá muito bem. A maneira que o maluco se joga no chão, tipo assim, ele não porra ninguém só porrando. Ele se joga no chão toda hora, cada pessoa que ele mata... As 712 pessoas que ele mata. E você vê que ele é ele. Dá um tiro, né, na cabeça e derruba a pessoa no chão. E você vê que não é o dublê, é ele mesmo. A maneira que é filmado, você entende tudo. Os primeiros 10 minutos é a minha melhor experiência no cinema esse ano. Até o momento. Concordo com você. Aquela abertura é puta que pariu. Olha, então concordo assim, só pra encerrar, o John Wick, ele é o filme mais divertido que eu vi esse mês, sem dúvida. Se você ainda não entrou nessa franquia, ainda não procurou ver nenhum dos filmes, corre atrás, porque eu tenho certeza que você vai se divertir. Se você gosta de cinema de ação, como o Maguinho falou, esse filme homenageia vários filmes de ação, inclusive o Matrix, que é um filme que fez o Keanu Reeves, fez muito bem a ele na década de 2000, no começo dos anos 2000, filme de 99, mas, né, estourou por aí, traz de volta o Lawrence Fishburne, junto com o Keanu Reeves, então, legal, muito legal o filme, um filme extremamente divertido, com certeza eles vão fazer o 3, o 4, o 5, porque tem feito muito sucesso, e você em breve vai se interessar por essa franquia. Renatão, você tem mais alguma coisa pra falar? O 3 eu quero assistir amanhã. Você surtou vendo esse filme, né? Surtei, cara, surtei tipo pra caralho, eu saio do cinema querendo porrar todo mundo no meu caminho, só pra extravasar tudo isso. O filme eu acho que foi o que mais brigou pra entrar no meu primeiro lugar. No meu também. Rivalizou muito com o Lion, assim. E é, acho que, a grande chance pro nosso cara ouvinte que não viu, como você falou, Marcelo, que não conhece essa franquia, tá aí a grande chance, cara. Tá aí a grande chance de se encantar com essa franquia, que é muito legal. Eu já passei pra todo mundo lá do meu trabalho, cara. Ô, Maguinho, só pra gente fechar você, você falou que eram dois filmes que foi surpresa, né? Posso adivinhar qual foi o segundo? Não? Pode, vamos lá. Monster Trucks. você e sua bola de cristal. Foi sim. Então fala rapidamente pra gente de Monster Trucks. Quero ver a galera falar agora que eu gostei do Fico Louco, que eu boto o Fico Louco de surpresa. Monster Trucks aqui, ó. A gente tinha dito que Monster Trucks era o Max Steel desse mês, né? Pelo jeito não foi. Pra galera que escutou mês passado, Monster Truck é aquele filme que eu falei que uma criança de 5 anos falou pro pai... Pai, tive uma ideia de um filme com alienígena dentro de um caminhão. Ah, que legal, filho. Vamos fazer um filme. Quer dizer que vale a pena, mano. É a surpresa do Maguinho esse filme. Enfim, novamente, se quiserem saber um pouco mais do filme, tá minha crítica lá no Rota, vejam lá. Pô, assim, é um típico filme de sessão da tarde, sabe? Mas muito, muito bem agradável de assistir, sabe? Tem pontos interessantes, sabe? A criatura é fofíssima, sabe? Em resumo, resumaço mesmo, assim, a criançada vai se amarrar, cara. Então, assim, o filme passa e você não fica assim, pô, por que que eu tô aqui? Que merda. Você se diverte, cara, porque é um filme inofensivo, porém muito divertido. Muito focado no público, então, né, Maguinho? Sim. Tu vai conversar diretamente com o público infantil, claro, óbvio. Maguinho, até a criança que deu ideia pra esse filme... Não gostou. Virou depois de assistir e falou, papai, ficou uma merda. A ideia não foi muito boa, não. Mas agradou o Maguinho, então... Cara... Muito bem. Eu fico louco do mês, cara. Tô falando, rapaz, para as pessoas continuarem ouvindo a gente, sempre tem surpresa, cara. Sempre tem surpresa no Rascast. Minha surpresa do mês foi o Maguinho gostar desse filme. Mas qual foi a grande surpresa, Renato Maciel, na sua opinião? A minha surpresa é um filme que eu tava guardando muito pra assistir. O nome dele é Quase 18, The Edge of 17. Eu gosto muito desse tipo de filme, de coming of age story. Conta, tipo, jornada de jovens e a busca do amadurecimento. Esse período da vida, né? Essa fase tão complicada. Ah, essa fase e que eles estão perdidos e tentam se encontrar. O Quase 18, especificamente, tem uma vibe muito de John Hughes, uhum, que é um dos diretores que eu mais gosto. Então, ele conversa especialmente comigo. O elenco tem nomes muito, muito conhecidos em papéis muito, muito legais, especialmente o Woody Harrelson, que os críticos lá de fora chegaram a fazer um pequeno buzz pra ele pros prêmios. Eu não acho que é pra isso tudo, mas ele tá muito bem no filme. É um filme estrelado pela Hayley Steinfeld, que fez o Bravura Indômita, fez o Pitch Perfect 2. Enfim, é a história de uma jovem que ela tem problemas com a família dela, né, com o irmão e com a mãe, por causa de dificuldades que ela passou, pelo falecimento do pai dela, coisas que ela não consegue superar e como isso impactou a família dela. E o filme se desenrola quando a melhor amiga dela, a única amiga dela, na verdade, começa a namorar o irmão dela. E ela não aceita isso, ela não consegue lidar bem com isso. É uma trama super boba, super simples, mas a maneira que eles trabalham isso, o roteiro é espetacular. Eu comentei isso, acho que foi no Expectativas do Oscar, que eu facilmente tiraria, por exemplo, La La Land e colocaria esse filme indicado no meu roteiro original. Eu acho muito mais rico, muito mais interessante, pela maneira, pelos diálogos, pela maneira que eles abordam tudo. Fica aqui minha dica, Quase 18. Eu fiquei curioso sobre esse filme, o Renato. Eu fiquei curioso. Também. Muito curioso, porque ele fez muito sucesso, teve muito sucesso de crítica. Ele é um filme independente, mas ele teve sucesso de crítica lá fora, como você gostou também. Fiquei interessado, infelizmente, aqui onde eu moro, em volta, perto, não achei nenhuma sessão. E eu acho que ele já até saiu de cartaz. Estreou no começo do mês. Esse mês a gente sempre comenta aqui no cast do mês que essa dificuldade, né, que os filmes às vezes ficam pouco tempo em cartaz, ou chegam em poucas salas. E num mês cheio, como foi o mês de fevereiro, e especialmente o mês de Oscar, onde eles ficam mais tempo em cartaz, né, na maioria das salas, é complicado, às vezes, um filme durar mais que 2 semanas em cartaz. Sem dúvida. É verdade. A minha surpresa do mês, eu coloquei como surpresa porque eu juro que eu não esperava gostar tanto desse filme como eu gostei. Se chama Aliados, do Robert Zemeckis, que é um diretor que eu não gosto nem de falar dele, porque eu sou chato falando dele. Ele fez alguns dos filmes que eu mais amo na minha vida. É o diretor do De Volta pro Futuro, né, da trilogia De Volta pro Futuro. O filme dele que eu mais gosto é o Náufrago. Enfim, já vi mais de 10 vezes. Ganhou o Oscar pelo Forrest Gump. É um diretor espetacular. Tudo que ele lança eu vejo, gosto de ver no cinema. Ele é um cara que trabalha muito bem com os efeitos especiais. Esse filme, Aliados, ele tem efeitos especiais que são imperceptíveis. É um filme estrelado pelo Brad Pitt e a Marion Cotillard, que eu também cobrei. Acho que ela deveria ter sido indicada. Ela tá muito bem nesse filme. É a história de uma... durante a Segunda Guerra, de um espião canadense e uma espinha francesa, que acabam se encontrando por uma missão em comum, e se apaixonam e resolvem casar. E em determinado momento, depois deles já estarem casados e com filho, ele acaba recebendo uma notícia de que ela pode ser uma espiã, passando informações para o lado inimigo, por algum motivo. E aí o filme, ele cresce em tensão. O Robert Zemeckis na minha opinião, um especialista em tensão. Ele é da escola do Hitchcock, né? Ele fez até o Revelações com Harrison Ford e a Michelle Pfeiffer, que foi meio massacrado pela crítica, mas eu acho muito legal, muito interessante. Lembra um pouco essa filmografia dele aí, né? Fazendo, brincando muito com essa questão da tensão. Você fica o filme inteiro pensando se realmente é, se não é. Ele consegue levar bem. O filme me surpreendeu. Eu gostei demais. Eu achei bem interessante. O final chega a ser um pouco piegas, mas ele alterna a violência da guerra com essa questão toda familiar muito bem. E eu vou falar uma coisa, eu nunca vi um filme que mostrou tão bem como os alemães bombardeavam Londres, né? A gente sempre vê alguns filmes até sobre isso, mas esse filme, até por usar efeitos especiais de primeira linha, ele faz de uma maneira que realmente assusta. E eu gosto muito da maneira que ele filma, ponto de vista dos personagens, porque às vezes eles olham pra cima, olham pra baixo, olham pra cima, olham pra baixo, então realmente passa aquela tensão realista. Vocês viram o filme também, né? Não sei se vocês gostaram, sim, acabei sim. Que nem soube se vocês gostaram ou não. Bom, eu acho assim, às vezes as pessoas podem perguntar assim, ficar se perguntando, mas por que, que o Maguinho escolheu Surpresa, Monster Truck, e não Aliados ou qualquer outro filme? Acho que, assim, a gente tem que... Eu meço muito isso pela expectativa. O Aliados, cara, não precisa falar, é uma bela trinca, né? Brad Pitt, Cotillard, Zemeckis. Eu acho muito bom mesmo. Mas, cara, eu tenho certeza de que ele poderia ter sido muito, muito maior do que ele é. A história eu achei boa, né? Só que eu acho que, assim, a divulgação do filme foi bizarra. Foi bizarra. O marketing não existiu, praticamente. E eu achei, assim, em alguns momentos, eu entendo que o filme tem uma direção no segundo ato muito precisa dele. O conflito do suspense é muito bem feito e bem escrito. Só que eu achei, em alguns momentos, Marcelinho, assim, é como se, nos efeitos especiais, principalmente no Marrocos, eu achei muito amador, sabe? Eu achei nitidamente estúdio. Eu achei, quando ele tá tomando café com ela, sabe? Eu achei uma falta de uma direção de arte melhor. Assim, eu achei o filme bom, só que eu achei que pela trinca que é, eu acho que o filme poderia ser maior do que ele é. Ser mais, sabe? Mas eu gostei, é um bom filme. Duas opiniões diferentes, vamos ver o Renatão, o que ele achou. Cara, eu vou ser muito honesto com você, que eu achei o trailer melhor do que o filme. Eu achei o trailer, assim, tipo, absurdo. O trailer é muito bom. E o filme não me entregou tudo aquilo. Não vendeu. Tá bom. Por exemplo, eu fui ver o filme até depois que você já tinha visto. Você estava falando muito dessa questão da tensão, você repetiu ela aqui hoje. Mas essa tensão toda do filme, pra mim, não pegou, cara. Eu não fiquei tenso com a história. Eu acho que os dois estão bem, eu acho que eles fazem o papel deles e funciona a relação dos dois. Só acho que... Apesar que eu até particularmente discordo com o Maguinho, eu acho que toda a questão da arte do filme, aquela hora do bombardeio, pra mim tudo aquilo ali funciona muito. O figurino do filme é maravilhoso, eu acho que o filme é louvável pela produção dele. Olha, então vocês que estão ouvindo a gente têm opiniões diferentes sobre o mesmo filme, vai correr atrás se você gosta do Robert Zemeckis, do Brad Pitt ou da Marion Cotillard, pode ser o seu tipo de filme ou não. Falando em tipo de filme ou não, houveram dois filmes, vocês falaram em divulgação, marketing, houveram dois filmes esse mês que tiveram uma divulgação muito maciça, principalmente lá fora, que dentro também, e foram fracassos tanto de bilheteria quanto de público. E eu quero saber de vocês que viram os filmes, por quê? Eu vou começar com o Renatão, que viu A Cura, que foi a volta do Gore Verbinski, o diretor do Chamado, do primeiro Chamado, para os filmes de terror, né? Depois de um fracasso do Cavaleiro Solitário. Ele tava fazendo só filmes de 200 milhões de dólares, agora voltou para um filme menorzinho. Vale a pena, Renatão? Acho que foi um dos dois filmes de terror desse mês, e as pessoas querem saber. E aí? Não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Cara, eu perdi 146 minutos da minha vida. Quase 2 horas e meia de filme. O filme é longo pra cacete, cara. Que filme chato. Vou botar a história aqui, que é bem breve. É o Jin Zahan, acho que é assim que pronuncia o nome dele, não sei. É o menino do Espetacular Homem-Aranha 2, do Poder Sem Limite. E ele é um workaholic, assim, dos mais clichês. Muito jovem, chegou a ser... chegou em cargos altos na empresa dele. E ele precisa ir buscar o CEO da empresa dele num centro de cura nos Alpes Suíços. E precisa levar ele urgente para Nova York para resolver situações da empresa. Nesse centro de cura, é um lugar onde grandes empresários vão para se desestressar, para poder abdicar de toda aquela questão burocrática e voltar na paz. Só que quando ele chega lá, ele vê que é tudo muito misterioso e tudo muito macabro e resolve ficar tentando resolver essa situação. E, cara, que personagem burro, que roteiro burro. O filme é de irritar, sabe? Uma história simples. Eu coloquei isso até na minha crítica do Rota, que ele é um simples filme de casa mal-assombrada, mas ele constrói algo tão grande por causa dessa mania do Verbinski de fazer grandes filmes milionários, a franquia Piratas do Caribe, Cavaleiro Solitário. Acho que a mania dele de criar essas grandes produções faz de ele trabalhar com pequenas produções e transformar elas em algo muito maior do que deveria ser. Uhum. É, visualmente é um filme lindo, lindo. A fotografia do filme é de encher os olhos. Ele trabalha com uma coloração meio esverdeada, que é muito bonito. Realmente, visualmente, nos 2 meses que a gente cobriu, é um dos filmes mais bonitos que eu vi. Mas chato e não tem conteúdo por trás de tudo aquilo, sabe? Beleza. A Cura, do Gore Verbinski, que é um diretor consagrado aí. Falando em outro diretor consagrado, na China, o Zhang Yimou trouxe esse mês A Grande Muralha, que também é um filme que foi muito divulgado. Aqui em São Paulo fizeram uma coisa linda no metrô, sabe? A Muralha e tal. Deu até vontade de ver o filme depois de olhar aquele material promocional. Tem o Matt Damon no elenco. Maguinho viu o filme. Vale a pena, Maguinho? É tudo isso mesmo que as pessoas falaram ou é o que a crítica falou do filme? Ah, cara, é um filme estranho, sabe? A Grande Muralha é um filme muito estranho. Ainda mais quando você sabe quem é o diretor, né? Quem é o Zhang Yimou? Um diretor que tem a experiência desse tipo de filme no Oriente. O Clã das Adagas, Herói. Você entende a direção dele nesse tipo de filme, né? Todo o contexto histórico e tal. O que não dá pra entender é ele fazer um filme onde toda a estrutura, como eu falei, que ele sabe lidar muito bem, que é quase como um épico de ação, né? Vamos colocar assim. Você inserir uma história fantasiosa de monstros. Não tem sentido, é meio bizarro, sabe? Tem monstro no filme? Não sabia não, Renato? Ah, não. Meu Deus! Desculpa, Renato. Ah, não, pô, fica tranquilo, cara. Não vou ver esse filme, não. É um filme com um roteiro, cara, raso, absurdamente raso. Os três atos têm 3 batalhas, onde a primeira é legal, as outras duas bem caidinhas. A direção de arte, como é a assinatura do Zhang Yimou, é boa, mas, cara, é muito exagerado. Ah. Você acha que parece Power Ranger, Renatão? Parece. Olha só, peraí. Parece com Power Ranger. Os grupos lá, os soldados lá da Grande Muralha, que são divididos. Essas suas palavras, parça. Que são divididos em arqueiros, em, sei lá, cara que joga bombas com fogo, sabe? É uma coisa meio... Aí você mistura um cinza com roxo, com amarelo, com vermelho, com azul, com lilás. É muito exagerado, sabe? Tá. Cara, não combina. O Matt Damon, Ásia, Zhang Yimou, não deu certo. Renatão, só pra você saber aonde se encaixa essa porra que você ficou surpreso, o filme se passa na descoberta da pólvora, né? Onde guerreiros e caçadores de recompensa, né? Vão atrás da pólvora, da grande arma que estão descobrindo. Tem uma noite que eles são atacados, cinco guerreiros são atacados por um bicho, tipo um mini Godzilla, onde só sobram 2 pessoas, o Matt Damon e o parceiro dele. E eles conseguem matar, né? E aí eles continuam andando, eles se deparam com essa grande muralha que foi feita, Renatão, pra evitar com que esses seres que vêm, não sei da onde, invadirem o nosso mundo e... Caralho, destruírem... É o Attack on Titans. Tem um anime, um mangá chamado Attack on Titans, que é basicamente isso. Cara, me lembra o Pacific Rim, só que meio asiático, assim, naquela... Exatamente, Marcelinho. Até porque a trilha sonora é do mesmo cara que fez Pacific Rim. E a trilha é exatamente a mesma. É muito igual. Só faltou o Gypsy Danger. Exatamente. Agora, só pra uma coisa bem nada a ver. Se essa lenda fosse real, seria do caralho. É, bem nada a ver mesmo. Não deu certo, entendeu? Cara, eu sabia estranho, que eu devia, cara, ter ignorado esse filme, cara. Eu não, não, certo. Fez bem, Renatão. Você ia se rasgar. Eu quero ver ainda, porque eu gosto do Zhang Yimou. Eu quero ver. E eu já falei, eu vou ver esse filme no cinema, porque é melhor ver no cinema. Não, em casa esquece. Não, em casa esquece. Outro filme muito divulgado aqui, com grande expectativa, foi o Lego Batman, o filme, que é uma espécie de sequência do Uma Aventura Lego, né? Eu queria muito ver esse filme, muito ver, mas eu quero ver esse filme na versão americana, porque eu quero ver... Porra, eu também quero as muito, vozes, cara. As vozes, principalmente do Will Arnett. O Will Arnett é maravilhoso, dublando Batman. Fazendo Batman, então... Eu adorei o material promocional desse filme, aliás. Tudo muito divertido, tudo muito legal. Eu não vi dublado, mas vocês dois viram. Vou perguntar pro Renatão o que ele achou, porque ele é muito fã do Aventura Lego também, né? É, eu gosto muito do Aventura Lego e eu tava empolgado desde que eles anunciaram a produção desse filme, até porque o Batman da Aventura Lego é uma das coisas mais legais. É. Especialmente por causa da voz do Will Arnett. E o cara, o Lego Batman é maravilhoso. É tudo aquilo que um fã do Batman gostaria de ver, sabe? Uh-huh. Ele serve bem como uma homenagem aos 50 anos de Batman. Ele pontua todas as questões da carreira dele, desde o Batman dos anos 50 até o Batman dos anos 60, os anos 90, os Batmans do Nolan. Tudo tá ali, tudo aparece em algum momento, tudo é mencionado, tudo é homenageado. Muito, muito, muito divertido. A dublagem funciona, ele dublado não é ruim, mas eu acho que ele vai melhorar muito quando eu assistir em inglês. O que eu posso até dizer da dublagem que eu acho que é legal é que ela é localizada. Eles tiveram muita liberdade para adicionar piadas, adicionar sotaques regionais, coisas daqui que dão um pouco mais de... podem dar um pouco mais de graça pro filme, especialmente para as crianças. Uhum. Sabe? Que podem entender mais. Tem uma hora que o Robin dá uma voadora, aí ele fala voadora do Lindomar. Quem conhece os vídeos do Lindomar na internet, sabe? Então são essas referências, assim, que fazem algumas animações ficarem até mais interessantes. Então acho que isso é um ponto positivo pra dublagem do Lego Batman. Só acrescento que, assim, Marcelinho, o Robin tá espetacular. Todo mundo ele rouba o filme, a cena, em vários momentos. É um filme ótimo, gostei, super engraçado, me diverti muito. Muito bem, pra gente encerrar, então, antes de ir pra ratoeira, porque estamos todos amarrados. Não, já tô me coçando aqui, já. Tô sentindo já a dor da chicotada da ratoeira. Mas antes da gente ir, é uma parte também que os nossos ouvintes sempre gostam. Pior filme do mês, segundo nós três aqui. Eu já falei o meu, A Lei da Noite, o filme do Ben Affleck. Decepção muito grande. Ô Renatão, ouso te perguntar ou é melhor esperar? Melhor esperar, né? Melhor esperar. Então tá, o Renatão vai falar o pior filme dele na ratoeira. Já sabe o que vem por aí, né? Maguinho, vou deixar pra você então. Qual foi o seu pior filme do mês? Breve. O pior filme do mês, disparado, O Chamado 3. Disparado. Além de ser o pior do mês, é o pior da franquia. Assim, não é muito, porque não é um título muito, né? Porque o segundo já tinha sido bem, já era bem fraquinho. E nesse ele tenta adaptar a lenda pra uma... para a tecnologia e as mídias sociais de hoje. Então você vai ver a Samara viajando pelo Facebook, pelo Twitter, pelos e-mails, entendeu? Para assustar a galera. Enfim, passem longe, péssimo, e tá bom, é isso aí. É isso. Deixa eu só te fazer uma pergunta, já que você foi tão breve. Eu li algumas críticas do Chamado 3, todas elas detonando o filme, não vi uma crítica falando bem, mas falando que pelo menos essa ideia de revitalizar pro mundo de hoje, né, pra internet e tal, é uma ideia interessante. Eu sei que o filme abre essa possibilidade pra um quarto filme. Merece ou não merece vir esse quarto filme? Ah, Marcelinho, tadinha da Samara, cara. Não deixa merece quieto, não, né? Porque... deixa quieto, porque tirando o primeiro, que é legal, cara... esses outros dois aí, para um provável quarto filme, nossa, a lenda tá ridícula. Então deixa quieto, tá bom já. Tá esse bom. Negócio de adaptar os vídeos da Samara pro digital, acho que não ia funcionar muito aqui no Brasil, não. Pelo menos no WhatsApp. Você ia abrir o vídeo, aí eu vi o Negão do Piroca, sabe? Pois é, eu não sei como é que funciona isso. Você abre o vídeo e toca o telefone ao mesmo tempo? É isso? Tipo... você assiste o vídeo, aí quando termina, toca o telefone. Já vai tocando o celular mesmo. Você recebe arquivos, né? Arquivos por e-mail, e aí vira livro. A Samara manda SMS agora. Ela adiciona no WhatsApp. Ô, Maguinho, então seria pá de cal pro Gore Verbinski, que dirigiu o primeiro Chamado, e pra franquia Chamado? Eu acho que sim, Marcelinho. Não dá nem pra juntar os dois, né? Eu acho difícil, cara, porque eu falei, eles vão ter que ir pra um outro rumo, sabe? Então eu acho que a franquia, enfim, foge. Tá fadada a esse vídeo. Lá no Japão eles se reinventaram fazendo o Chamado meu versus Deus, o Grito. Meu Deus, eu dizem que é muito bom, hein? Dizem que é muito bom. É verdade. Eu não duvido que Hollywood vai inventar uma parada dessa. Não, provavelmente. Com isso a gente fecha os filmes. Só queria perguntar pra vocês, ficou faltando algum filme? Teve algum filme esse mês que vocês queriam ver, mas não conseguiram ver? Que eu lembre, não. O Renatão conseguiu ver tudo. Deixa eu só falar então a minha. Eu quero ver o Quase 18 que você mencionou, Renatão. Me parece um filme interessante, como eu falei, críticas boas lá de fora. Quero ver o Armas na Mesa. O Lego Batman, falei que quero ver, mas quero ver em inglês. E vou ver A Grande Muralha ainda. Porque eu gosto do Zangmu, gosto desse... Não, gosto também. Gosto dessas dele fantasias, assim. É. E, Maguinho, eu vou ver o Lion porque você me convenceu a ver o Lion. Ah, vai ver sim. Então são vários filmes que eu perdi, mas estarei buscando-os. Maguinho, você, faltou alguma coisa? Não, dois filmes também. Esse, o Quase 18, né, que o Renatão falou, e eu vi o trailer, deve ser muito interessante. E um filme que eu, como vocês sabem, que eu adoro animação, né, A Tartaruga Vermelha. Eu queria ter visto. De cada Oscar, queria... né? É, de cada Oscar e tal. E parece ser uma produção muito, muito legal, cara. É isso. Muito bem. Queria só pedir só a permissão da mesa pra começar a acender velas, tá? Vou acender minha velinha, meu incenso. Já está. Vou botar meia luz, Renatão. Meia luz no quarto aqui, bonito. Já bota a Beyoncé tocando também. Ah, né? Mulher. Não, em vez de música da Ratoeira, bota aquela guitarrinha do Sex Time no show. Sim, sim. E Renatão, vai, filho, vai. Vamos começar a Ratoeira então, Renatão. Você tá pronto? Você tá sentado? Olha o que você vai responder. Tô. Tá bom. Então, Ratoeira do mês de fevereiro, especialíssima, começando a partir de agora. Já estou rígido. Este mês de fevereiro, a gente tá fazendo suspense, mas obviamente o nosso público que nos acompanha já sabe qual é o filme. A escolha foi minha, eu vou só... né, contextualizá-la. No mês de janeiro, nós fizemos o cast de expectativas. Por favor, escutem nosso cast de expectativas para o ano de 2017. O Renatão, ali, lá no meio, eu perguntei para eles, falei, olha, qual é o filme que vocês acham que pode ser a grande bomba do ano? O Renatão, de bate-pronto, falou 50 tons mais escuro. Calhou de que este era o mês que ele ia fazer a Ratoeira. Caralho, esse mês a gente gravou esse bagulho em dezembro. Tu guardou no coração. Você viu como as coisas conspiram, Renato. A Ratoeira conspira pra você. Conspirou, seguiu, o cheiro seguiu. Eu já conversei com o Maguinho off e o Maguinho me confessou que ele também indicaria esse filme. Caso fosse o direito dele escolher esse filme. Eu tenho certeza que o Renatão também indicaria esse filme se fosse um de nós. Sem dúvida. Na Ratoeira. Aí, ó. Então não tinha outro filme. Não tinha outro filme a não ser 50 tons mais escuro. Só queria saber dele antes. Renatão, você viu o primeiro filme ou você foi, perdão da palavra, no escuro ver 50 tons mais escuro? Não. Eu assisti. Não, honestamente, quando eu entrei na sala de cinema, eu já não lembrava muita coisa do primeiro, mas eu assisti o primeiro pra me familiarizar com a história, né? Me preparar, saber. Preparar psicologicamente pro que tava vendo. História entre aspas, né? Não. Pro soft porn que eu ia assistir lá. Certo. Então, por favor, conte pra nós e pro nosso público o que foi a continuação dessa trilogia maravilhosa baseada nos livros de sabe-se lá quem, mas que fez muito sucesso pelo mundo. Então, pra começar, eu já vou dizer que eu vou full spoilers nessa Ratoeira. Então, se você é maluco o suficiente pra ter algum interesse em assistir 50 tons de Ratoeira, desculpa, pula. Cara. Pula, volta depois. Se não, bota sua máscara de couro e vambora. Então, peraí, só rapidinho, só pra reiterar. Só vai ficar ouvindo quem já viu o filme ou quem, como eu e Maguinho, não tem o menor interesse de saber algum spoiler. Exato. Até porque, cara, assim, só rola spoiler quando acontece alguma coisa. Um filme que não acontece nada, não interessa, né? Verdade. Eu vou começar contando, assim, contextualizando a minha experiência e tudo mais, porque, cara, foda-se o filme, né? Todo mundo sabe que o filme vai ser uma merda, todo mundo sabe que o filme é ridículo. Eu sei que, no fundo, aqui todo mundo quer saber como é que eu passei vergonha assistindo essa merda desse filme no cinema. Por favor. Essa é a grande parada. Como sempre, eu me fodo na hora de comprar os lugares. Eu com a minha namorada, assisti o filme, ela foi guerreiro, quero até deixar um beijo aqui pra Daniela, meu amor, obrigado. Você sofreu, caralho, meu irmão, ela sofreu. Ela sentou lá, falou que só ia assistir porque eu precisava. Ficou puta porque eu tava fazendo ela assistir o filme, mas esteve do meu lado. Quero agradecer a ela. Ela só falou que se eu tiver que fazer a Ratoeira do terceiro filme, ela vai ser obrigada a terminar comigo. Então eu espero que eu não tenha que fazer. Não faz isso, né? Não faça. Sentamos, a gente foi comprar o ingresso e tinha aquele. Tipo aquela fileira do canto, sabe? Que era como se fossem 10 lugares. Aí a gente comprou os dois do meio. Porque a gente imaginou, porra, a sessão tá tão cheia, tem lugar pra caramba ainda. Vamos comprar aqui que ninguém vai ficar do nosso lado. Quando a gente chegou pra sentar, já tinha um casal de idosos bem do nosso lado. Que isso? Aí eu falei, porra, quer pular uma cadeira? Quando eu falei isso pra ela, eu quase me senti num cinema pornô, sabe? Você tem que dar tipo um espacinho de um e outro pra respeito. Aí eu falei, cara, vamos pular uma cadeira? Ela, não, fica tranquilo, vamos sentar aqui. Aí logo depois que eu tava começando o filme, três meninas chegaram e sentaram do meu lado, completando basicamente a fileira. Então eu fiquei cercado do casal de idosos e do grupo de fangirls, que eu reparei que elas eram fangirls logo no começo do filme, porque logo numa das primeiras cenas ela recebe um buquê de rosas do Christian Grey e ela vai jogar fora. Na hora que ela vai jogar fora, as meninas do meu lado: "Não, não, sua porra, não joga fora." Nessa hora eu já fiquei: fudeu. É isso que vai me aguardar. É isso que vai me aguardar o resto da sessão. E só pra entender, no final do primeiro filme, ela termina com ele porque ele faz um contrato querendo transar com ela da seguinte forma. Ele faz um contrato pra poder dizer que ela não pode se relacionar com ninguém, andar com ninguém, fazer nada. Faz um contrato de posse. Ele faz todo tipo de coisa creepy, absurda e errada que você pode submeter uma mulher, ou, e principalmente em um relacionamento. Mas aí o fato dele ele gostar de estar dando tapa nela faz ela terminar com ele. "Ah, não, você tá sentindo muita alegria em me dar porrada, vou embora." Esse é o final do primeiro filme. Certo. Toda essa situação toda, todo esse drama, em aspas, é resolvido em 5 minutos iniciais, sabe? Rola isso, ela quase joga a planta dele fora. Aí ele chega: "Preciso conversar com você, eu gosto muito de você de verdade." "Ah, eu também gosto de você, somos muito felizes juntos." Muda a música pra uma música mais safadinha e rola a primeira cena de sexo. O que segue daí, cara? O que segue daí é diálogo, diálogo, diálogo, sexo. Diálogo, diálogo, diálogo, sexo. É a mesma fórmula do X-Videos. Você assiste qualquer filme no X-Videos, tem uma conversinha, sexo. Só que, tipo, as cenas de sexo de 50 tons não são, não são excitantes ou sexys ou qualquer coisa do tipo, cara. É muito, muito, muito anticlimático. Todas as cenas, sabe? E é tudo muito ridículo. A relação deles é ridícula. Cara, eu gosto até da Dakota Fanning, da Dakota Johnson. Sério? Aquele papel, cara, puta merda, não dá. E aquele cara é muito ruim, sabe? Todos os personagens ao redor que servem pra tá lá uma cena ou outra. Tem um amigo dela, que é o Rosé. Coitado do Rosé, cara. Já não basta o Trump fuder a vida dele nos Estados Unidos. Ainda tem o Christian Grey que fuder com a garota que ele gosta. Porque, caralho, que personagem vazio e tá em cena só pra se dar mal, sabe? É tipo aquela velha fórmula de triângulos amorosos que a gente tá cansado de ver nesse filme. Só que nada funciona ali, sabe? É muito mal dirigido. Tem a primeira cena do filme, na hora que ela recebe essas flores, tem uma amiga dela que tá digitando no computador, e eu juro que eu parei e gargalhei. Porque pode parecer um bagulho ridículo, né? A mão da garota, ela parecia que ela teve paralisia na mão dela, ela tava digitando com a mão meio pra dentro, meio esquisita. Caralho, é zero direção, sabe? Sabe? Não diz nem como o ator tem que se portar. Foley, cara. E com tons cinza, não tem o que fazer. Pode botar o Spielberg ali, que não vai dar certo. Toda a questão dele do abuso é errado, a maneira que ele trata ela, o relacionamento dele é errado. Mas deixa demais. Eu te perguntar, ela gosta ou não gosta? Ela tem aquela parada que ela acha que ela pode mudar ele. Muitas mulheres têm isso, que acham que pode mudar o cara. Mas ela gosta? Gosta. Aparentemente gosta. Só que é doentio, cara, porque não é errado a questão dele querer bater nela ou não. Isso aí, foda-se, cada um sabe do que quer na hora da cama, sabe? Mas os abusos, sabe? A maneira que ele bota todo o relacionamento, toda a questão de posse que ele coloca em cima dela, especialmente nos tempos de hoje, onde as mulheres estão com uma força muito maior, elas estão conseguindo cada vez mais o espaço delas e a voz delas. A gente consegue ver vários filmes com personagens femininos fortes e bem representados. Esse filme destrói tudo isso, sabe? A construção do filme é isso. No primeiro, é um negócio de espancar. Cada um, eles colocam uma parada pra causar, né? No primeiro, é o espancamento, né? O negócio de chicote, essas coisas. Tapa. Esse é o negócio das bolinhas sexuais. Olha! Tem uma cena que... Safadinha, hein? Pra quem não sabe, essas bolinhas sexuais é tipo um batbag. Lembra de batbag? Elas bolinhas é tipo um batbag. Ele sim... E ele resolve levar ela pra um jantar pra arrecadar dinheiro, pra uma fundação, sei lá, nessa hora não tava prestando atenção, mas era um jantar de arrecadar dinheiro. E era organizado pela família dele, a mãe dele, a irmã, o pai, tudo mais. Toda essa questão. Então, é um jantar que ela ia com a família. Pô, um jantar com a família, pra arrecadar dinheiro pras pessoas que necessitam. Sim. Aí ele, pô, você se arruma, bota um brinco, bota um vestido legal e enfia esse batbag na sua vagina e vambora. Tá pronta pra ver a minha família. Meu irmão! Tá errado essa porra, cara. Aí ela vai com o negócio enfiado e fica lá conversando com eles e meio que sentindo um prazer enquanto anda. Nossa, cara, que, sabe, eles colocam essas coisas só pra chocar. No próximo eu não sei o que vai ser, tipo, sexo anal, provável, porque eu acho que é a única coisa que eles não abordaram até agora. Mas aí, sei lá, no próximo ele vai querer enfiar uma britadeira no cu dela. Que isso, rapaz? E, cara, eu não sei o que mais eles podem fazer. Eu até brinquei com no final do filme. Você não tá curioso de ver, não, pra, o que ele vai não, fazer? Não, não, não. Eu tô curioso com o casamento deles, porque termina o filme, ele pedindo em casamento, ela aceita. E eu não sei, vai ser um casamento sadomasoquista, o padre, como eu falei, vai ser um gimp, vai chegar lá, vai abrir o zíper da boca, estamos aqui reunidos... Mas olha só, então você vai ver o terceiro, né? Pra ver como ele termina. Não, não. E só pra fechar, teve uma hora, que foi a hora que eu criei um bonde com essas meninas. Foi até bem humilhante pra mim. Eu juro pra você que foi muito humilhante. Eu me senti envergonhado. Because of Reasons, tem uma garota que era... Ela era uma ex-submissa dele. E ela começa a aparecer no filme meio que perseguindo a garota, sabe? Meio que indo atrás dela. Tipo um homem macabro, sabe? Uma tipo, roupa de preferido, essas sabe? Bolinhas são minis, é isso? Exato, exato. Devolve as bolas. Aí ela chega, ela vai atrás da mulher e tudo mais. É tudo muito, muito vago, sabe? Até que uma hora ela chega na casa, a garota sobe pra pegar sei lá o quê, que não tem necessidade dela ir na casa dela naquela hora, mas ela vai. E a garota tá lá dentro, ela puxa uma arma. Aí eu e a Dani, a gente ficou conversando dentro do cinema, assim, né, na hora, um cochão, que a gente ficou zoando o filme inteiro. Aí eu falei, cara, tomara que ela dê um tiro nessa garota e acabe logo com o filme. Pô, tomara, né, tomara. De repente, pá! Atirou, meu irmão, eu e as três meninas do meu lado. Ai, meu Deus, caralho! Juro que eu me assustei na hora, porque eu achei que a garota tivesse realmente morrido. Mas não morreu, pra minha tristeza. Ela continuou viva. Aí o Christian Grey entrou e nessa hora eu descobri que além de ser, tipo, o fudedor master e bilionário, o cara é Jedi. Porque a mulher chega, fica com a arma apontada, ele chega, faz tipo o movimento do Obi-Wan. Ele chega, você vai me entregar essa arma. Ela entrega a arma e ele fala, agora se ajoelhe. É, garoto, se ajoelhe. Aí a garota começa a chorar e eu fico, o que ela eu tô fazendo? Submissa. Ela é submissa, mas foda-se, né, cara? Porra! Ela é submissa, mas o contrato já expirou. Ô, Renatão, olha só. É uma merda, cara. Sério, eu não tenho mais o que falar desse filme. Esse filme é errado, esse filme é esquisito. A trilha sonora é péssima, a trilha sonora é péssima. Eles pegam, tipo, músicas conhecidas e tentam dar uma vibe mais sexy pra elas. Sensual, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Nota para 50 Tons Mais Escuros, filme do James Foley, né? Não é isso? Porra, eu tinha tanta esperança no James Foley que... Uma pena, cara. Nota para este filme maravilhoso que você acaba de descrever pra gente. Menos 50. As notas da ratoeira estão ficando cada vez mais simbólicas. Então, por isso, eu vou te pedir a nota em nível de cocô, por favor. Eu não sei quem dá a nota de cocô maguinho. Deixa eu ver. É um cocô aquele robusto. De banheiro de rodoviária, né? Fedendo. É um cocô robusto. Aquele cocô que dá uma machucada quando sai, sabe? Tem que machucar. É aquele cocô robusto. Perfeito. Muito obrigado, Renatão. Excelente, olha, cara. Excelente. Você, eu já te falei isso, vou repetir. Você é meu herói. Eu sou muito fã, sinceramente. Eu acho que essa ratoeira foi tão grande e tão doída. Ui. Que esse mês não vai ter ratoeira, por isso. Então, mês de março, sem ratoeira. Não? Que engraçado. Engraçado você. Não. Tá. Alguém? Não, é verdade. Não, ele tá hora, piadista, cara. Ele tá piadista. É a tua hora de cortar a alegria dele. É verdade. Ratoeira do mês de março. Agora é minha vez. E o Maguinho vai escolher pra mim. O Maguinho é uma pessoa, um amigo de longa data. Cara, legal. Então eu sei que ele vai ser uma pessoa piedosa, até porque hoje eu já falei pra ele que ele está imune. Eu estou imune, é verdade. Tu falou que o cara tá escrevendo pro meia hora, cara. Não, é. Exatamente. Não, mas ele entendeu. Ele foi com amor. Eu aumento o ódio. Quero ver você pagando. Então, a partir de agora, o Maguinho vai fazer o seu decreto de que filme eu terei que ver nesse mês de março. Maguinho, por favor, a palavra é sua. Com muito amor e carinho, por favor. Bom... Eu fiquei na dúvida entre algumas coisas. Pra variar. É, eu tô sempre na dúvida, Fibi. Você é uma dúvida. É, eu concordo. Eu preciso mudar coisas na minha vida, sabe? Momento desabafo. Bolinhas. Compre bolinhas, mano. Mas enfim, vamos direto ao ponto. Eu fiquei em dúvida entre dois filmes. E eu vou te ser sincero, eu gosto tanto de vocês dois, cara, e de fazer o cast, que eu não escolhi um filme, eu não escolhi porque eu acho que eu iria ofender o nosso caro Renatão. Eu não queria que ele se sentisse ofendido. Até porque eu acho que não vai ser ratoeira. Então, exato, obrigado. Renatão. Conhecendo o nosso caro âncora, como já conheço há mais de 25 anos, eu vou indicar pra ele... A versão live action de A Bela e a Fera. Que puta isso, cara? Que pariu. Ah, vai tomar no cu, que isso? Como eu sei que ele odeia animação, ele odeia esses timezinhos, entendeu? Ele, não sei, eu sei. Renatão, eu conheço o Marcelinho. Entendeu? Caralho, é tipo a praga da minha vida. Eu vejo a fada, o cara vê Animais Fantásticos. Eu vejo 50 tons, o cara vê Bela Fera. Porra! Peraí. Calma. Vamos botar ordem nisso aqui. Qual eram as suas duas opções, Maguinho? Só pra ver se o Renato sacou. As minhas opções eram Power Rangers e a Bela Fera. Como o Power Rangers, eu iria ofender o Renatão, entendeu? Ah. E eu, como eu acho que não vai ser ratoeiro, eu acho que vai ser um filme bem legal. Certo. Eu sei que você não ia gostar de ver a Bela e a Fera, ainda mais sozinho. Enfim, eu acho que eu fui no ponto, eu acho. Olha só, eu não vou ver nenhum dos dois filmes. No caso. Não ia ver, cara. Não ia ver nenhum dos dois, né? Ia passar longe. Eu olhei a lista hoje de manhã. Hoje eu olhei. E eu vi a Bela e a Fera lá. Eu falei, cara, todo mundo tá achando que vai ser bom esse filme. Cara, não gosto, cara. Já vazou tantas cenas aí de musical, né? É verdade. Não sei o quê, tal. Eu não gosto desses filmes alegrinhos da Disney, não, cara. Não gosto. Ah, cara. Sinceramente, acho que não vou gostar desse filme também. Renatão, eu tô te falando, ele não ia ver, cara. Eu te confesso que esse mês de março não tá tão ruim quanto o mês de fevereiro. Então você deu mais azar mesmo, cara. É verdade. Mas você não gosta de Bela Fera, do desenho? Não. Caralho, você é morto por dentro. Eu sou morto por dentro, sou Christian Grey. Você é o coração gelado. Cara, na boa, eu acho muito... Eu não gosto dessas fantasias bobas, não. Eu acho assim, ó, a versão francesa eu tentei ver, né, do ano passado. Eu vi metade, não consegui ver o resto. Que eu acho muito chato, sinceramente. E era o Vincent Cassel, né, como monstro, e a Léa Seydoux como a Bela, linda. Né? Fui ver o filme mais por ela. O filme tem um visual muito bom, é do Christoph Gans. Christoph Gans, que é o diretor do Pacto dos Lobos, que é um filme que eu gosto e tal. É, muito legal, Marco da Cascos, né? Fui ver, achei o diretor interessante e tal, mas não vi metade e não consegui ver o resto. Caralho. É, a ratoeira do mês de março pra revolta do Renatão. Que pariu. E eu, infelizmente, ele me conhece bem, porque realmente eu não ia ver esta merda. Ele não ia ver, Renatão. Tô falando sério. A Bela e a Fera, de Bill Condon, acho que é isso. Bill é camisinha, verdade. Bill Camisinha, pra manter o nível dos 50 toques. Nossa. Nossa, que piada ruim. Vamos lá, então. Olha só, queria muito encerrar esse cast. Ô, Maguinho, dá licença, mas eu vou começar agradecendo. Ao Renatão, porque ele passou por uma muito difícil. Mas eu diria que nada se compara ao que você fez ao ver É Fada, porque você ainda viu sozinho, né? Dessa vez você teve companhia, porque as pessoas ficam com pena de você, Renatão. E agora as pessoas estão indo te acompanhar. Então, muito obrigado pelo que você fez esse mês. Você viu vários filmes, como você mesmo falou, viu todos os filmes que você queria ver e aqueles que você também não queria ver, você acabou vendo também. Por favor, deixe a sua mensagem para os nossos ouvintes que acolheram a sua dor e vão comprar bolinhas por causa do seu depoimento aí. Ah, eu que agradeço, cara. Só quero deixar aqui a frase que quando eu acho que a vida não vai parar de me chutar, ela me surpreende e chuta um Bela Fera na ratoeira. Minhas redes sociais são Facebook e Instagram, /RenaMarcel com 2L no final, só me procurar lá. Também tem no site Rotacult com críticas de diversos filmes, inclusive alguns desses que a gente conversou aqui hoje. E é isso, valeu galera, e até a próxima. Olha só, já que o Renatão tá revoltado, a gente não sabe o que o público vai achar disso. Pra mostrar que eu sou uma pessoa justa, eu vou abrir votação no site. O que você acha? Eu acho justo, então. Vamos abrir votação. Aí é com o Maguinho que foi ele que votou, cara. Eu acho justo, e aí eu queria pedir a permissão de indicar três filmes. Seria A Bela e a Fera, o Power Rangers e O Espaço Entre Nós. Espaço Entre Nós, tá. Tá bom. Asa Butterfly, pai. Olha só, então... Asa Pokémon, né? Butterfree. Só deixando claro o seguinte, o Maguinho indicou a Bela e a Fera. Vocês vão ter uma semana, essa semana agora pra votar, até sábado vocês podem votar. Se algum outro filme ficar com 50% a mais do que a Bela e a Fera, então eu tenho que ver esse filme que foi votado. Essa é a regra da votação, né, gente? Tá certo? É verdade. Então, Renatão, por favor, se você quiser mudar, tem que arrumar vários amigos aí pra conseguir mais. Irmão, vou fazer uma campanha pro Asa Butterfly. Butterfly. Não tem ideia. Muito bem. Maguinho, por favor, eu queria agradecer também a sua presença e, por favor, dê seus contatos. Também estou assim como o Renatão, no site Rotacult. Como eu sempre digo, galera, continuem indo ao cinema. Caso vocês queiram bater um papo comigo, nas minhas redes sociais, no Facebook, Marcelo Pereira, e nas redes sociais do Bar Calabouço. Um abraço e até o próximo cast. Muito bem, obrigado, Maguinho, mais uma vez. Eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com facebook.com/mcprest. Ratoscast, mais uma vez agradece a sua companhia, um abraço e não esqueça, se a vida lhe der bolinhas... Bolinha não, não. É bom. Repara, ele está... O quê? Como é que falou? Que isso, cara? Eu entendi ele falando bolinhas é bom. Foi isso? Que eu falei, mas não, não é sentido. Ok, Maguinho se identificou.